é mais um dia que acaba. Numa noite, antes de ir dormir, que tal espreitar a lua? Brilhante como sempre, bem num canto junto às estrelas. Nós estamos lá. Todas as semanas na sua rádio, ao canto da lua. Sinta-se bem. João Ferreira. Para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Ao Canto da Lua, edição número 113. Sejam bem-vindos, cá estamos para mais uma noite aqui na sua rádio. É mais uma hora na sua estação preferida com canções que falam de amor. Hoje a abrir com os sons de Beto e o tema Tudo por Amor. Tenham uma boa noite, venha daí. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Estes são os sons do Ao Canto da Lua que o fazem sonhar semanalmente aqui nesta sua estação. Saiba que ouvimos os sons de Beto no início desta hora de emissão, com o tema Tudo por Amor. Fica a saber que nesta semana a nossa Lua encaminha-se da fase quarto crescente para a Lua cheia, precisamente a 16 de março. Pensamento para esta edição. As horas batem igualmente para todos, mas possuem um som diferente para cada um de nós. Oh,

E depois desta bem velhinha, trazida do baú do Alcântara da Lua, é a altura também para recordar o nosso habitual espaço de efeméride. Efeméride semanal. E no nosso espaço de efeméride, nesta semana, falamos-lhe da escritora portuguesa Lídia Jorge, que precisamente a 15 de março do ano de 2005 era distinguida pelo 7º Festival de Cinema e Vídeo de Vila Nova de Famalicão com o troféu Pena de Camilo. Ora, Lídia Jorge, nascida em Bulhiqueime, Lídia Jorge licenciou-se em Filologia Românica pela Universidade de Lisboa, tendo sido professora do ensino secundário. Foi nessa condição que passou alguns anos decisivos em Angola e Moçambique durante o último período da Guerra Colonial. A publicação do seu primeiro romance, O Dia dos Prodígios, no ano de 1980, constituiu um acontecimento num período em que se inaugurava uma nova fase da literatura portuguesa. Seguiram-se os romances O Cais das Merendas, em 82, e Notícia da Cidade Silvestre, em 84, ambos distinguidos com o Prémio Literário Município de Lisboa. Mas foi com A Costa dos Murmúrios, livro que reflete a experiência colonial passada em África, que a autora confirmou o seu destacado lugar no panorama das letras portuguesas. Em Portugal, à exceção do livro de ensaios, Contrato Sentimental, todos os seus livros têm a chancela das publicações Dom Quixote. Ora, a propósito desta efeméride, desta data, a 15 de março de 2005, pela distinção da autora no 7º Festival de Cinema e Vídeo de Vila Nova de Famalicão, com o troféu Pena de Camilo, trazemos hoje à antena um excerto de uma entrevista realizada a 18 de julho de 2013 pela imagem da palavra TV, cujo som é dos mesmos, que hoje é apresentada aqui no Alcântara da Lua, esta mesma entrevista que trazemos então agora à antena. Eu acho que somos um país com uma máscara muito acentuada, quer dizer, brandos à superfície, violentos por dentro. Mostrando que temos as contas justas e que ajustamos as contas à claridade do sol, mas guardando o injusto e o segredo muito no fundo, não é? Somos um país com uma máscara muito intensa. Então, eu acho que faz parte dessa máscara que nós guardamos no fundo a não aceitação do outro. Continuamos a esconder uma costela xenófoba e que é muito desagradável para nós, porque nós fomos um país de imigração, tivemos uma diáspora espantosa que continuamos a ter, por todo o mundo, lá onde havia um cantinho de terra, lá os portugueses foram. Adaptaram-se logo muito bem, tudo bem, casaram-se, dormiram, comeram com toda a gente, ensinaram a rezar ou aprenderam a rezar com toda a gente, fantástico. E este livro é exatamente sobre isso, sobre aquilo que, a forma fácil como aceitamos o politicamente correto de que todos somos uma família. Lídia Jorge, hoje destacada no Alcântara da Lua, a propósito da data de 15 de março de 2005, data esta em que a escritora era distinguida pelo 7º Festival de Cinema e Vídeo de Vila Nova de Famalicão com o troféu Pena de Camilo. Da Lua, Programa Nacional de Rádio. E voltamos à música para mais uma recordação, agora em português, com Maria Guinot, Silêncio e Tanta Gente. Logo depois também vamos até ao Brasil para escutar Amazónia com Roberto Carlos. Continuação de uma muito boa noite para si. Silêncio que descubro o amor em teu olhar. É uma pedra, é um grito que nasce em qualquer lugar. Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal aquilo que sou. Sou um grito, sou uma pedra.

quem pode ver. E é mesmo assim, com grandes canções, que estamos a chegar ao final da primeira parte do Ao Canto da Lua desta noite. Edição número 113, todas as semanas na sua rádio. A seguir, não perca mais música. É uma canção que fez grande sucesso e é sempre bom voltar a ouvir. Mafalda Veiga com Cada Lugar Teu. É para ouvir já a seguir no Ao Canto da Lua. Ao Canto da Lua. Sinta-se bem. Da Lua, Programa Nacional de Rádio. Sei de cor cada lugar teu, atado em mim a cada lugar meu. Tento entender o rumo que a vida nos faz tomar. Tento esquecer a mágoa, guardar só o que é bom de guardar. Pensa em mim, protege o que eu te dou. Eu penso em ti e dou-te o que de melhor eu sou. Sem ter defesas que me façam falhar. Nesse lugar mais dentro, onde só chega quem não tem medo de naufragar. Fica em mim, que hoje o tempo dói, como se arrancassem tudo o que já foi. E até o que virá, e até que eu sonhei. Diz-me que vais guardar e abraçar tudo o que eu te dei. Mesmo que

só mesmo grandes músicas a tocarem no Ao Canto da Lua. Aliás, certamente já se habituou a isso mesmo, todas as semanas neste mesmo seu espaço, que apesar de tudo é também seu, e por isso mesmo convidámo-la e convidámo-lo, claro, sempre a participar no nosso espaço. Saiba que temos o nosso Facebook, basta que escreva Ao Canto da Lua, programa de rádio, faça gosto na nossa página e fique a par daquilo que lhe vamos dizendo. Também tem o nosso site oficial em www.aocantodalua.pt.vu. Agora, a nossa habitual agenda cultural. Agenda semanal. E hoje começamos pelas Ilhas Autónomas, nos Açores. Há para ver o concerto com Gisela João, a 22 de março, às 21h30, no Teatro Micaelense de Ponta Delgada. A entrada custa 15€. Já na Madeira, há para ver na Praça do Mar, no Funchal, os Silence 4, no dia 22 de março, às 22h. A entrada custa 15€. Veja em Vila, aliás, em Lagos, Flor de Lis e Orquestra de Câmara da Academia de Música de Lagos, é no Centro Cultural, às 21h30 do dia 21 de março, a entrada custa 6€. Digo-lhe ainda também que em Reguengos de Monsaraz, há para ver o passeio pedestre, é a caminhada das freguesias, acontece no dia 22 de março, com partida às 10h, são aproximadamente 10km, dificuldade fácil, as inscrições podem ser feitas na Câmara Municipal. Em Grândola, veja o concerto com os Azeitonas no dia 19 de abril, às 22h30, no Casino de Troia, a entrada custa 14€. Já em Lisboa, há para ver a 18 de março, às 21h30, no Coliseu dos Recreios, Ana Moura e António Zambujo. As entradas variam entre os 30 e os 50€. Digo-lhe também que em Estremoz, até 30 de março, está patente ao público a primeira exposição individual de Jorge Conceição, que descende de uma família de oleiros e barristas de Estremoz no século XX, com mestria, modela o barro e dá-lhe formas com grande sentido realista e estético, sendo um dos artesãos mais promissores atualmente em Portugal. Em Abrantes, pode ver no Cineteatro São Pedro, no dia 28 de março, o espetáculo com os Clã. Já em Porto Alegre, marcado está esse espetáculo também para 28 de março com os Norton. É às 23h, no Centro de Artes do Espetáculo de Porto Alegre. A entrada custa 3€. Em Coimbra, veja o concerto com os The Walks. É no dia 20 de março, às 21h, no Salão Brasil de Coimbra. Há para ver em Viseu, Anselmo Ralph. É no dia 22 de março, às 21h30, no Pavilhão Multiusos de Viseu. A entrada custa 22€. Digo-lhe ainda também que em Castelo Branco há para ver os Norton, no dia 22 de março, no Cineteatro Avenida de Castelo Branco. É às 22h. A entrada varia entre os 5 e os 10€. Digo-lhe que em Aveiro, Dead Combo, é 22 de março, às 22h. É no teatro Aveirense. As entradas variam entre os 10 e os 12€. Em Vila Real, há para ver o concerto com o Rodrigo Leão, no dia 19 de março, às 22h, no Teatro de Vila Real. A entrada custa 12€. No Porto, pode ver Eliane Elias, é no dia 19 de março, às 21h, na Casa da Música do Porto. A entrada custa 28€. Digo-lhe ainda também, e finalmente, em Arcos de Valdevez, pode ver o projeto Malek Macaia, é no dia 22 de março, às 23h, na Casa das Artes de Arcos de Valdevez. A entrada custa 10€. Agenda semanal. E depois das nossas sugestões, voltamos à música agora para ouvirmos Maria Teresa com Faltam as Palavras. Faltam-me as palavras para dizer-te o que sinto. Faltam-me os poemas que descrevam o meu sentir. Por isso me calo, deixo falar os sentidos, pois tudo o que eu disser ainda é pouco para ti. Por mais frases bonitas que eu invente, vale nada. O amor não se explica, simplesmente é mesmo assim. Se digo que te quero, ainda te digo que te adoro, são palavras banais comparado àquilo que eu sinto por ti. Faltam-me as palavras para dizer-te que sinto. Faltam-me os sorrisos que mostrem como estou feliz. Por mais frases bonitas que eu invento, quando nada. O amor não se explica, simplesmente é mesmo assim. Se digo que te quero, ainda quero mais. Se digo que te amo, não diz o que há em mim. Se digo que te adoro, são palavras banais comparado àquilo que eu sinto por ti. Faltam-me as palavras. Faltam-me as palavras. Se digo que te quero, ainda quero mais. Se digo que te amo, não diz o que há em mim. Te adoro, são palavras banais comparado àquilo que eu sinto por ti. Se digo que te quero, ainda quero mais. Se digo que te amo, não diz o que há em mim. Se digo que te adoro, são palavras banais palavras. Faltam minhas palavras. Faltam minhas palavras. Ao canto da lua. I never guessed it would walk up my front. Get over the sweet 16. talking shit. Never guessed it would rock her far from me. Grande recordação esta que acabámos de ouvir na voz de Billy Idol. Já tem uns aninhos este tema, ouvimos Sweet 16. Estamos a terminar mais uma edição do Ao Canto da Lua, edição número 113. Saiba que estamos de regresso já para a semana, neste mesmo horário, neste mesmo dia e, claro está, aqui na sua rádio preferida. É sempre com muito gosto que o próprio João Ferreira, por aqui estou também, todas as semanas, para lhe oferecer o melhor da música. Aquela que, claro, toca o seu coração. Tenha uma boa noite. Para o final, deixo-lhe os Santos e Pecadores com o tema Não Voltarei a Ser Fiel. Boa noite, fique bem. We'll be right back.